sendo resgatados. A luta continua pela liberdade. Armados com fé, cabeça em pé. Reconstrução mental, elevação espiritual. Vinil, microfone, cada MC um herói. Medalha de ouro, sai ileso do labirinto cabuloso. Há quem diga que somos loucos, mas eu digo, ainda é pouco. Como o reggae de Bob Marley, nosso som representa o povo. Já seja louvado para todos sempre. Agradeço pelo dom, pela inspiração. Humildemente peço, permaneça aquecido nosso coração. Pois a fé é constantemente testada. Rap é música que salva e resgata. O escudo, a espada.